Ponta de lança. Às vezes é amor com tamanha herança. A comadre é ponta de lança. Às vezes é amor com tamanha herança. Simbora, simbora, Guilherme. Ponta de lança. As pessoas.